Os melhores sorvetes e picolés é aqui que você vai encontrar. Na sorveteria Euris, o lugar certo pra quem tem bom paladar. Sorveteria Euris, a sorveteria do Ari Euris, ali na rua Prudente de Moraes, bem no canto da Praça da Rodoviária. O lugar certo pra quem tem bom paladar. 16 horas, 5.